Eu lembro de nós dois juntinhos. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Lógico que lembro, tá na memória. Nunca vamos esquecer. Ainda me lembro daquele dia nublado e cinza. Vida sem graça que passa, pouca alegria. Junho e inverno, o certo que a noite esfria. Nosso encontro marcado causava expectativa. Marcado pra mim, pois toda sexta você tava lá. E toda sexta não se prestava a me olhar. Dessa vez mudei a sorte, fiz a vida mudar. Vários planos pra nós dois, uma história pra começar. Um chaveco, um plá, uma ideia ao pé do ouvido. Tocando Marisa Monte, a gente ali envolvido. Dançando juntinho, não tinha nada de ridículo. A gente se completava, cada um no seu estilo. Eu defendi até a morte, minha postura hip hop. Você R&B, samba rock, pagode. No amor tudo pode, ali só tava começando. O sonho de mil anos estava se realizando. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Era só o início, só maravilha. A cada encontro, a harmonia, o sumo da poesia. Se falando dia a dia, o telefone permitia. No final era difícil decidir quem desliga. Me lembro, faz parte, primeiro passeio no parque. Dia ensolarado, feriado, terça à tarde. Pensando em cada frase, me esquivando das gafas. Primeira impressão é que fica, principalmente nessa fase. Tá no memory card, cada filme que assistimos. Vizinhança do barulho nos causou muitos risos. Restaurante galetinho, adega rodízio, forrava estômago, pra depois ir pro quietinho. Com muito mimo, foi o nosso jogo de sedução. A gente foi se escolhendo sem forçar a situação. A intimidade aumentava, cada olhar que se trocava. Em pouco tempo você dizia que me amava. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Pega pelo braço, me leva. Vai. Me lembre todos os dias, em todas as rimas. Nunca me esqueceria de quem me alegra a vida. De quem esquenta o clima, de quem sempre está por perto. Sei o que significa cada olhar, cada gesto, cada sorriso discreto, cada abraço forte. Hoje tenho o que é completo. Tenho muita sorte, você me envolve. Quando se envolve nos meus planos, o que somos agora, resultado de longos anos. Tudo recordação desse momento pra trás. Tudo no coração, não vou esquecer nunca mais. Sou capaz de reviver cada momento precioso. Ao pensar no futuro, vejo o passado vitorioso. Tudo ficou difícil, eu tive seu apoio. Quando tava perdido, você me abriu o olho. Tenho base, é embaçado da casa cair. Eu vou ficar velhinho e vou lembrar do que vivi. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou. Ainda me lembro como nasceu o nosso show. Vida é momento, todo momento marcou. Éramos dois e só amor se destacou.